Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. É louvor. Cristo vive em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas ele em mim. Gospel Hits. Com uma exclusividade na sua rádio. Rádio. Aleluia. Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia aqui na sua rádio ligada em Deus. Tudo belê, belê com você? Tudo na santa paz de Deus aí? Espero que sim, hein? É pra todo mundo ficar na presença do Senhor com os melhores louvores aqui no Gospel Hits, que já está atingindo seus 6 anos de ministério. Um programa que é distribuído gratuitamente para emissoras de rádio e web rádio. Quem quiser conhecer os nossos parceiros, quem quiser conhecer o nosso trabalho, né? www.redegospelhits.com.br. Inclusive, pode deixar o seu recado lá em nossa página de recados, ok? Ouvintes curtindo Gospel Hits, atendendo aqui ao diácono Maicon de Guaíra, no Paraná, que deixou um recado em nosso Facebook, pedindo para darmos uma saudação à Igreja Evangélica Pentecostal Jesus é o Caminho. Ele manda alô abençoado para sua mãe Maria Francisca e aos seus irmãos. A paz a todos aí da igreja e para toda a família do Maicon. O Josiel Araújo, mais uma vez participando aqui, né, Josiel? Está dedicando para sua namorada com muito amor e carinho, com muitas bênçãos. A Socorro, alô Socorro! Olha só o Josiel mandando um alôzão aqui para você, que legal. Eles que são da cidade de Caxias, no Maranhão. A Elza Alves de Sá está lá em Brasília sendo abençoada com o programa Gospel Hits. A paz, irmã, e fique na bênção de Deus, sempre! Alusão aos ouvintes lá no Distrito Federal, então. Aproveitando aqui, mando também um alô lá para os nossos ouvintes na cidade de Valentim Gentil, interior de São Paulo. E você aí, quer que o Gospel Hits manda aquele alô especial? Então curta a nossa fanpage, deixe o seu recado lá para nós. Pesquise por Rede Gospel Hits. Siga-nos no Twitter, www.twitter.com/rede_gospelhits. Damaris está pintando por aqui para nos abençoar com o louvor Você Mais Deus. Essa eu quero dedicar lá para o Richard Bryan, que mora na cidade de Socorro, interior de São Paulo, parabenizando aqui o programa Gospel Hits. A paz, Richard, e obrigado pela sua sintonia. Gospel Hits, muito mais você. Disseram pra você que não tem jeito, não. A tua esperança já está no chão. Os inimigos já riram de ti. Alguém falou que este era o teu fim. Disseram que a tua história terminou. Você já fez de tudo pra se levantar. Mas tudo deu errado e aí você está. Em meio a este vale na escuridão, só Deus conhece a dor deste teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar. Mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Sua dor, teu sofrimento. Chegou o tempo de cantar. De cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou na glória, comece a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que

todas as coisas nas nossas vidas são Teus, Senhor. Tu nos governa, nos domina. E perante homens, reis e sacerdotes, nós nos rendemos ante a Ti, Senhor. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Nada, nada vai me separar de ti. Nada, nada, nem a dor, nem o porvir. Nada, nada vai me separar de ti. Nada, nada, nem a dor, nem o porvir. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, eu clamo a ti, meu socorro, consolo, a ti, Jesus. Nada, nada vai me separar de ti. Nada, nada, minha dor, nem o porvir. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, eu clamo a ti, meu socorro, consolo, a ti, Jesus, a ti, Jesus. Nada vai me separar de ti. Nada, mas nada pode nos separar do amor de Deus. É a mensagem na canção de André Valadão. Nada vai me separar de ti. Quando a gente tem o selo de Deus, nada pode nos separar desse Pai celestial, amoroso, bondoso, que deu seu único filho para morrer por nós naquela cruz, para que não perecêssemos, mas tivéssemos a oportunidade da vida eterna. Amém. Antes teve Jesus Cutry, Dance, e Aliança do Tabernáculo, Eu Me Rendo. Outro grande, lindo louvor. Na verdade, quem é grande aqui é Deus, mas é uma forma de dizer, né? Alusão para Eliane Gonçalves, no Mato Grosso, fazendo companhia para nós, né? Agradecendo o recado da Silvia Helena, lá em Niterói, Rio de Janeiro, dizendo que está ligada no programa e manda beijos aos irmãos da Igreja de Cristo de Niterói. Eu tenho uma vontade imensa de conhecer o Rio de Janeiro. Qualquer dia tô pintando por aí. Ela que deixou a sua participação em nosso mural de recados em nosso site. Acesse aí, galera, www.redegospelhits.com.br. Obrigado, viu, irmã Silvia Helena. Quero lembrar também dos nossos ouvintes lá em Arruda dos Vinhos, Lisboa, Portugal. Abraços lá pro Edson de Souza Siqueira. Alô, Guararapes, em São Paulo, onde temos a parceria lá da Rádio Zoe, zoe.com.br. Quem curtiu a nossa página no Facebook foi o Cléuber Rodrigues Amaral, em Nova Serrana, Minas Gerais. O Isaías Damásio, em Araxá, também, Minas Gerais. O nosso carinho aos mineiros. Também lá para Nice Lima, de Curitiba, no Paraná. E o Gabriel Coração, lá em São José dos Campos, São Paulo. Deus abençoe a cada um na sintonia aí da sua rádio ligada em Deus. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. Vamos voltando aqui com o terceiro e último bloco, só lembrando que no finalzinho do programa tem a mensagem bíblica, né? Deus vai falar conosco daqui a pouquinho. Não desligue o rádio, não saia da internet. Alusão ao Joel Cardoso de Almeida, em Palmas, no Tocantins, ao Micael Meira, em Andradina, São Paulo, para o Hélio Luiz, em Cascavel, no Paraná, ao Tim, em Pouso Alegre, Minas Gerais, ao Matheus Costa, em Feira de Santana, na Bahia, ao Marcos, em Fortaleza, no Ceará, para Terezinha Moreira, em Arapoti, no Paraná, para Miriam Rodrigues, em Guaíra, Paraná, dedicando a todos os amados da Igreja O Brasil para Cristo. O Marcos Wendel, em Teresina, no Piauí, também recebendo nosso carinho especial. Opa, são os ouvintes e parceiros espalhados por todo o canto do Brasil e no exterior também, graças ao Pai Celestial. Agora tem Fernandinho, Tudo é Possível. Gospel Hits. Só as melhores, só as melhores. Não me canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar. Suas vestes eu serei curado, eu serei curado. Tudo é possível ao que crer, tudo é possível a Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Não me canso de andar, e tantas portas já bati, e tantos anos já sofri. Eu já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu, o quê? Serei curado, eu serei curado. Tudo é possível. Gospel Hits. Não sei viver sem ti. Reconheço que errei. Teu perdão eu vim pedir. Com o coração ferido, hoje venho me prostrar. Aí estou arrependido. Deixa-me voltar ao lar. Pai, eu quero te adorar. Foi pra isso que nasci. Pai, não quero mais errar. Por favor, perdoa-me. Pai, preciso ouvir tua voz. Fala ao meu coração. Eu não sei viver sem ti. Toma-me. Penso que errei, teu perdão eu vim pedir. Com o coração ferido, hoje venho me prostrar. Pai, estou arrependido, deixa-me voltar ao lar. Pai, eu quero te adorar, foi pra isso que nasci. Mas errar, por favor, perdoa-me. Mãe, preciso ouvir tua voz. Fala ao meu coração. Eu não sei viver sem ti. Toma-me em tuas mãos. Eu magoei teu coração. Desprezei o teu amor. Me envolvi na ilusão deste mundo enganado. Seu filho não mereço ser. Um jornaleiro faz vencer. Me perdoa, por favor. Gospel Hits. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Ah, eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo. Saudades do meu pai. Pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Ei! Eu não tenho pra onde ir.

lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com vento agora essa minha frustração. Da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui. No meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vou passar. Com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinho aqui nesse deserto. Sei que a vitória ele vai mandar. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Iê, iê, iê, iê. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Sertanejo Gospel, contagiando a galera abençoada que curte sempre o Gospel Hits. André e Felipe, Chuva de Poder. Teve uma linda aqui do Thales Roberto, Casa do Pai, uma das minhas preferidas. E o Jairo Bonfim com música nova, Pai, Eu Pequei. Infelizmente, a parte musical do Gospel Hits fica por aqui. Agora nós vamos com a mensagem bíblica, mas quero convidar você para continuar curtindo a nossa página lá no Facebook. É a nossa fanpage, não é aquele sistema de adicionar. Acessando lá, pesquisando por Rede Gospel Hits, você vai curtir. E automaticamente, claro, vai lá, deixa um recadinho para nós, tá bom? Nosso site para você deixar recado é www.redegospelhits.com.br. E siga-nos no Twitter pesquisando por Rede Underline Gospel Hits. Que bom, né? Vamos agora ouvir a mensagem do Criador para o nosso coração. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem do Gospel Hits é Deus de Alianças. Vamos pegar aqui, né, a passagem que está em Gênesis capítulo 17, versos 1 e 2, que diz: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e firmarei o meu pacto contigo e sobremaneira te multiplicarei. Eis a minha aliança contigo, diz o Senhor. Essas palavras foram ditas no passado a Abraão, mas nestes dias elas estão ecoando em nossos ouvidos como uma palavra profética poderosa. Ela aponta para um futuro glorioso. Deus está nos chamando para o renovo da aliança. Talvez você esteja pensando, mas o que é uma aliança? É um contrato, é um compromisso ou um pacto estabelecido entre duas ou mais partes, sejam pessoas, grupos ou povos. Do ponto de vista das Escrituras, a aliança é um compromisso eterno e indissolúvel. Este foi o meio escolhido por Deus para estabelecer um relacionamento com os homens. No Velho Testamento, Ele firmou alianças com Adão, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, etc. Sobre este pacto, o apóstolo Paulo escreveu: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz que as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência, que é Cristo. Aleluia! Em Cristo, o Eterno selou o pacto e nos incluiu na sua herança eterna. Que maravilhoso isso! Há um Novo Testamento e nós fazemos parte do Novo Concerto. Mas para desfrutarmos dos benefícios da aliança, é necessário que cumpramos a nossa parte no acordo. Ele é bilateral, por isso cada parte terá sua responsabilidade. Em se tratando de uma aliança espiritual, é Deus quem estabelece as condições do pacto, porque Ele é o Senhor. Temos de reconhecer a sua autoridade sobre as nossas vidas e obedecê-lo para nos tornarmos participantes da promessa. Ouça-o dizendo: Não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Deus está oferecendo a você proteção e liberdade. Renove o seu compromisso com Ele e se surpreenda com a recompensa divina. Esta é a mensagem bíblica de hoje aqui no Gospel Hits. Eu espero que você tenha recebido aí, meu irmão, minha irmã. Fique na paz, fique na bênção e até o próximo programa. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.